35, 23, solo aos 35, livre direita, chama solo, 1, 2, 1, 2, 1, 9, 1, 2. Autorizado de colar pistão no zero, vento 140 graus, 109. Sim. Você chega para o Mike Bravianchi. Então, o Indy, eu tô decolado 38, chame controle de Salvador 1, 2028, bom voo. 208, obrigado, bom dia. 583. serviço para 12 pés, a gente vai ter uma zero e uma meia. A série de sal de nível de castelo, apesar de estar no castelo, eu posso estabilizar. pistão TNH 1016, autorizado o pouso pistão 050, 140 graus, 10 horas. Thank you. Mike Bravo Yankee, ciente, incluindo quando você era da Oscar. Autorizado a decolar pistão no 7, vento 130 graus, 109. Solo ao 56, nível direito achando solo 121, decimal 9, confirme o pátio. Continua na vez, se quiser autorizar em alguma controle, a pessoa já era posta estabilizada. Só para passar bravo, não é de foco, não é traço, Mike Bravo, Yankee decolado ao 56, chame controle de Salvador 120.8, bom voo. 1208, grado, bom serviço, Mike Bravo. Contato radar do colagem, se desviar Verona em transição elétrica para o nível 140. Gente autorizado 140, para passar no mais de caminho. Mas tem aqui autorizado o táxi, que é o ponto de da hora, fica legal no 096. Autorizado a alinhar e decolar parada pista 1-0, vento 1-40 graus, 1-1, nós informamos o tráfego da companhia a 6 milhas. Então, volta para o 360, 60, 63 no ONU. Muito bom dia. Aqui você vai estar autorizado a alinhar e manter a cabeceira 17, está sendo de aviso. Catango Índia, ingresso táxi via pista até empate 4, livrando a primeira esquerda na outra. Já está aqui via pista e livre a próxima esquerda. Está passando mais que Brasil, você consegue estimar os pulsos. Dito aqui, você vai ser autorizado a decolar a pista 17, vento 140 graus, 109. Autorizado a decolar a pista 17, 140 graus, 109. Essa é a identificação do seu voo chegado na Amazônia, pelo número 0050, ajuste no 090. A 3146 é o número 3 da próxima. Salvador, 1208, TAM 3497. Obrigado e um bom dia. Olá, pista 10, o vento 150 graus, 08. O 3497, passado na área do colégio, projeção voando para o nível 2340. Autorizado viação voando para o 340, da 3497. Para a comerciante, o tráfego de consumo da serviço para uma pessoa. Toda a zona está sendo autorizada a aliar e manter cabeceira no canal. Hoje, lá estou aqui na posição 4, fica para 2007. Avião 184, decolado, zona 1, chame controle de Salvador 120, decimal 8, bom voo. Decimal 10, decimal 94, decolado. Sim, Vamos virar aqui, 1094, atendido de estação, do Estadio Alô Mediana para o 2060, ajuste no 01. A solicitação do controle mantém a proa até 3.000 pés e a... Vai ser 1.000 pés e direto Lida. Vamos direto Paris e desça para a Patrícia. 0 graus, 099. Isso, quilo 70, vou direto para o Gerardo, que eu vou para 2507. Medica 69, turning right, heading 170. Quem está ouvindo? Chame sempre o Recife, 1-2-5-1, alterna 1-2-3-2-8. Tower American, 229, we're with you 5 miles to the runway, I want you. America 229, continue approach, gain 8-1-0-6, expect your runway vacated. Okay, America 229. No, 1739. Origin Gol no 739, solo 18, livre direita, chama solo 21, decimal 9. Land runway 10, wind 150 degrees, 10 knots. Approach land runway 10, America 229. Vou girar de volta para ajuste para a chegada forte. Ajuste para 4 mil pés. Ajuste 1-0-1. autorizado IAB, autorizado IAB, autorizado IAB, reporte, obrigado. Então, eu vou complementar, eu vou ir direto. Eu vou complementar, autorizado, eu vou para 1.5.0.0.0. Autorizado por pistola 0, vento 150 graus, vamos 119. Autorizado por pistola 0, vamos 119. 2719, com 15 metros, com você. 22 já faz o pouso do Mãe da Gol, autorizado a alinhar e manter que está rodando. Passando o retorno da tua guarda, cara, que eu quero que você me acompanhe. 0094, solo 30, livre à direita, fechando solo 1219, bom dia. Decolar pistola 0, vento 1, 4, 0 graus, 1, 2, 9. Bom dia, gol 1, 2, 3, 0, autorizado, alinhar e manter pistão no 0. Vitor Charlie Hotel, General 1096, vento para cheque 140 graus, 129, autorizado final da pista 17, reporte vertical da Rima. Decolado 32, chame controle de Salvador 120, decimal 8, bom voo. 108, bom dia, tá? 3522. Salvador é o tá? 3522, passa 1800 na São Roma. 3522, contato do canal da colagem, segundo o São Roma, para o 2322. São Roma 390, tá? 3522. Autorizado o pulso, pistão no 7, vento 130 graus, 119. Pistão no 7, 130 autorizado, decolar, pistão no 0, vento 130 graus, 119. 130, decolador 34, chame controle de Salvador, 1, 20, deixou a 8, bom voo. 308, bom dia, BC0. Passando o vídeo pelo canal de controle. Oi, Salvador, bom dia, mano, 260. Mano, 260, contato com a mano, pela rádio, você vai ver a PUCA para o número 370. PUCA 370, 260. 5, livre direita na papada, você está na frequência livre, bom dia.